Talvez você está no meio de uma tempestade, prestes a largar tudo, abandonar o barco, os remos, parar de lutar. E no meio disso tudo, ele aparece para dizer bem no seu ouvido que você precisa ouvir. Escute. Por quantas tempestades você já passou até aqui? É vento soprando, é mar se agitando, mas eu sempre aqui. Quantas vezes o teu barco balançou pra lá e pra cá? Mas quando menos espera, você ouve a minha voz a te acalmar, dizendo assim: fica calmo, vai remando contra as ondas fortes, vai lutando contra o vento forte. Eu estou aqui segurando a sua mão. Fica calmo, vai, respira e levanta a cabeça e vai, sabendo que contigo vai alguém maior que a tempestade, alguém que hoje te diz. Ele tá dizendo: acalma, fica tranquilo, está fluindo, já está vindo. A calmaria logo vai chegar. Não desista, vai pedindo, vai remando, vai insistindo. A calmaria logo vai chegar. E o vento forte vai passar. Fica tranquilo, porque o capitão do teu barco, ele diz pra você: fica tranquilo, porque o teu barco não afunda. Por quantas tempestades você já passou até aqui? É vento soprando, é mar se agitando, mas eu sempre aqui. Quantas vezes o teu barco balançou pra lá e pra cá? Mas quando menos espera, você ouve a minha voz a te acalmar. Fica calmo, vai remando contra as ondas fortes, vai lutando contra o vento forte. Eu estou aqui segurando a sua mão. Ei, fica calmo, vai, respira e levanta a cabeça e vai, sabendo que contigo vai alguém maior que a tempestade, alguém que hoje te diz: acalma, fica tranquilo, está fluindo, já está vindo. A calmaria logo vai chegar. Não desista, vai pedindo, vai remando, vai insistindo. A calmaria logo vai chegar. E essa fase vai passar. Aleluia! Eu creio, Jesus. O Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35. A palavra de Deus nos relata que Jesus Cristo chama os seus discípulos para ir para o outro lado. Eles entram no barco. Quando eles entram naquele barco, a Bíblia nos relata que vem uma grande tempestade. E a Bíblia fala que Jesus Cristo estava dormindo com a sua cabeça no travesseiro lá dentro daquele barco. Os discípulos pensando: não, mas Jesus está aqui, nada de mal vai acontecer. Só que a tempestade estava lá. Eles acordam Jesus. E quando eles acordam o Senhor, a Bíblia relata que ele acorda, ele levanta, ele vai lá e fala para o vento: acalma-te, vento, acalma-te, tempestade, porque eu sou o dono do vento, eu sou o dono da tempestade. Ele trouxe a calmaria para aquele discípulo. A Bíblia fala no Evangelho de João que Marta, Jesus Cristo amava Marta, Maria e Lázaro. Mas mesmo assim a morte chegou dentro daquela casa. Mas no quarto dia ele chegou, ele trouxe vida, ele trouxe calmaria, porque aonde Jesus está, ele traz vida, ele traz calmaria. Eu quero dizer para você, eu não sei a tempestade que você está passando, mas se Jesus Cristo estiver contigo no barco, a calmaria vai chegar, essa tempestade vai passar, e o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Descansa a sua alma no Senhor, porque o dono da calmaria está no barco contigo, e o nome dele vai ser glorificado. Descansa, descansa, descansa, porque ele está dentro do barco contigo. Aleluia! essa fase vai passar. E o vento forte vai passar. E a tempestade? A tempestade vai passar. Calma, fica tranquilo, está fluindo, já está.